fosse voar, mas eu aprendi. Quando tem essa, eu era só um guri. Me aprendei a ouvir todo clube. O sorriso do moleque me diz aqui. E não esquece, tem que evoluir. O som do funk deixa triste e feliz. Esquece o veredito juiz. Quem tá sereno sabe que o seu dia vai chegar. Quadrilha e família, tudo em primeiro lugar. Mas também vou bater.